Encontro com o Maestro. Música clássica sem casaca, com João Maurício Galindo. Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa Encontro com o Maestro. Encontro com o Maestro. Domingo às 10 da manhã, com reapresentação segunda-feira às 8 da noite, pela Cultura FM. Sala de Concerto, um espaço dedicado a grandes intérpretes e obras completas. Hoje, às 9 da noite, pela Cultura FM. Na Companhia da Música, o programa do fim de tarde da Cultura FM. Histórias e curiosidades do mundo musical com Vicente Adorno. Na Companhia da Música. Segunda a sexta-feira, às 6 da tarde, na Cultura FM. Cultura Informa. Em São Paulo, 13 horas 58 minutos. O novo presidente da Câmara, deputado Michel Temer, anunciou que pretende se licenciar da presidência nacional de seu partido, o PMDB. Ele disse que terá muito trabalho nestes 2 anos e fica muito difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Temer também adiantou que pretende criar uma comissão para sugerir medidas da casa para enfrentar a crise econômica. Para essa tarefa, vai convidar o ex-deputado Delfim Neto para ser um dos consultores da comissão. O Ibama proibiu qualquer tipo de pesca até dia 31 de maio na bacia do Rio Paraíba do Sul. O trecho em que a pesca foi proibida vai de Resende, no interior do Rio, até São João da Barra, litoral norte do estado. De acordo com o Ibama, em novembro ocorreu o lançamento de um produto químico usado para produzir pesticidas e inseticidas. O produto provocou a morte de centenas de toneladas de peixes de Resende até a Foz, na época da piracema, tempo de reprodução dessas espécies. O Japão afirmou hoje que não aceitará nenhuma proposta que possa levar ao fim do seu programa de caça de baleias com finalidade científica. A Comissão Internacional da Baleia havia proposto que o país diminuísse ou pusesse fim à caça no Oceano Ártico nos próximos 5 anos. Em troca, algumas cidades japonesas com tradição baleeira poderiam capturar um número limitado de baleias mink em águas costeiras. O Japão captura 800 animais por ano em águas da Antártida e do Pacífico Norte. Tempo em São Paulo bom, com formação de nuvens, possibilidade de pancadas de chuva mais à tarde. Agora aqui na Água Branca estamos com 28 graus. Mais informações em uma hora e o noticiário completo logo mais às 7 da noite no Atenção Brasil. Cultura informou. Rádio Cultura FM, ZYD 820, 103,3 MHz, ondas curtas 49 metros, ZYE 959, 6.170 kHz, telefone 21823081, www.culturafm.com.br, emissora da Fundação Padre Anchieta, São Paulo. Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Com Gilberto Tinetti. O nosso programa de hoje é dedicado à música espanhola. A música espanhola de um grande mestre, Manuel de Falla. Manuel de Falla, que viveu muito tempo na França e teve grande contato com a música daquele país. Paris, naturalmente, trazia, como traz até hoje, um grande brilho artístico no seu dia a dia, e ele conviveu com grandes mestres da música, e as suas orquestrações traduzem este contato pela sofisticação e pelo saber fazer realmente uma arte de instrumentação muito especial, que nós vamos ter oportunidade de apreciar nesta obra para piano e orquestra, aliás, a única obra para piano e orquestra que nos foi deixada por Manuel de Falla. Manuel de Falla, que faleceu, aliás, na Argentina, durante uma viagem que ele fez aqui à América do Sul. Vamos ouvir, então, Noches en los Jardines de España, uma peça para piano e orquestra. Esta peça, conforme o título já sugere e indica, procura trazer para a música as impressões que Falla teve ao visitar alguns dos jardins espanhóis. En el Generalife, que é um jardim que fica na cidade de Granada, naquela parte árabe que fica num alto. E depois uma dança distante, Danza Lejana, e por último En los Jardines de la Sierra de Córdoba. Vamos ouvir esta obra para piano e orquestra com Rafael Orozco ao piano, Orquestra Jovem Nacional da Espanha, sob a regência de Edmond Colomer. Thank you. Thank you. Ouvimos de Manuel de Falla, Noches en los Jardines de España, com as seguintes peças: En el Generalife, Danza Lejana e En los Jardines de la Sierra de Córdoba. Pianista Rafael Orozco, Orquestra Jovem Nacional da Espanha, sob regência de Edmond Colomer. Agora nós vamos completar o nosso programa sem abandonar Manuel de Falla, mas temos que tocar interpretações de Rafael Orozco para obras de piano solo, uma vez que a única obra que se conhece para piano e orquestra de Manuel de Falla é esta que nós acabamos de ouvir. Vamos ouvir agora a Fantasia Bética, que Rafael Orozco gravou. É uma obra muito importante que se refere a uma parte da Espanha que corresponde à Andaluzia. Vamos ouvir. Thank you. Ouvimos de Manuel de Falla, Fantasia Baética, com Rafael Orozco ao piano, que agora interpreta duas das quatro peças espanholas de Manuel de Falla sempre, Montañesa e Andaluza, Rafael Orozco ao piano, Manuel de Falla. Ouvimos de Falla, Manuel de Falla, de suas quatro peças espanholas, duas, Montañesa e Andaluza, Rafael Orozco ao piano. Assim, nós chegamos ao final deste programa espanhol com obras de Manuel de Falla. Contamos no programa de hoje com os trabalhos de Aparecido Tavares na gravação, Luiz Carlos Moraes na montagem e Roberta Martinelli no estágio em produção. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso e-mail é pianissimo@culturafm.com.br. Muito obrigado, até o próximo Pianíssimo! Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Um programa de Gilberto Tinetti. Produção, Glaucio Molina. Realização, Cultura FM de São Paulo. Thank you.